desculpa qualquer coisa, sou um cara gente boa. Apesar do que eu fiz ontem, eu nunca fui preso à toa. Sei que fiquei mal visto, sou assunto da cidade. Acontece que eu sofro de dupla personalidade. A bebida entra, a loucura sai. Cheguei chegando na sua mina, acabei com a relação. Foi mal, tava doidão, subi no palco muito louco, querendo cantar modão. Foi mal, tava doidão, até a festa da família acabou em confusão. Foi mal, tava doidão, beijei sua melhor amiga e parti seu coração. Foi mal, tava doidão. A bebida entra, a loucura sai. Cheguei chegando nessa mina, acabei com a relação. Foi mal, tava doidão, subi no palco muito louco, querendo cantar modão. Foi mal, tava doidão, até a festa da família acabou em confusão. Foi mal, tava doidão, deixei sua melhor amiga e parti seu coração. Foi mal, tava doidão, cheguei chegando na sua mina e acabei com a relação. Foi mal, tava doidão, subi no palco muito louco, querendo cantar modão. Foi mal, tava doidão, até a festa da família acabou em confusão. Foi mal, tava doidão, beijei sua melhor amiga e parti seu coração. Foi mal, tava doidão. Tava doidão. Quase morri.